para a Copa 1219. Bom, aqui é a identificação do Sabia Chegada Pet para a Liga de Boa 100. Chegada 100, do Passar do Sul. São 4753, desça a via para 2010, que é igual na 019. Autorizado final do procedimento e ele é exercido a pista na 0, são estabilizados. Romeu Victor Índia Quilo, decoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite desta proa, radial 300 Salvador. 230, limite da radial, poderia confirmar por gentileza? Limite radial 300 Salvador, Papai Romeu Victor Índia Quilo. Ciente, 230, 300, Victor Índia Quilo. Lima Victor Delta decolado Salvador, os três últimos controle Salvador 120, décima 8. 120, obrigado. Apatando Lima Victor Delta, prossiga. Decolando 7, cruza 600, para o 360. Vocês façam um cheque no equipamento, não recebo o transponder. O céu transponde 5444, aguardando o contato radar. Rádio 4981, desça para a nuvem de voo 080. 080, 049. Com alta, tem forma a direção do voo, alta é chuva. Alta, mais literal. Então, 9978, passou a corda, vou cruzar o 200. Negativo, espera 9978, chame Recife, 126.85, alterno 25.45. 26.85, alterno 2545. Semana primária 2685. Afirmativo, espera 9978. 78, muito obrigado, bom dia. Litoral, você confirma o tempo total de voo? 2h30, o Mike Litoral vai se deslocar com o prova seada. Controle ciente. Da 4753, chama a turma na frequência 198, decimal 95. Da 4753, copia o controle. 198, 95, da 4753. Romeu Victor, Índia, Kilo, desce para 4 hotéis, Senegal, na 019. Sente, desceu para 4 hotéis, na 019, Victor, Índia, Kilo. Então, 4753, sente, pouso autorizado, pista número 0, vento 1, 00 graus, 109. Pista ligeiramente úmida. Autorizado, pouso, 4753. Aqui no litoral, você consegue falar pro quantas mulheres você está? Na próxima casa, vai aguardar a transferência para tudo mais liberal, da mais liberal. Bem, já vai a transferência mais liberal. Aguardando, ó. Ali, Lima, Vila Delta. Preciso. Agora cruza Ono, Ono 5, já passou o contato. Vamos cruzar o Ono 20, autoriza Elefa? Autoriza Elefa, Lima Vitor Delta. Ok, direto Elefa, Lima Vitor Delta. Até passar mais litoral, fechamento na frequência 118, vou sinal 95. 1895, Mike Litoral. Sérgio Salvador, passar Mike Litoral através da IMAR. Papapá Mike Litoral, paciente do tráfego, continue a aproximação, reporte a 2 milhas fora, aguardando para o cruzamento, informa a aeronave da Tana, curta final dando 0 para pouso. Tá com referências visuais com tráfego? Com tráfego negativo, tá com referências visuais do aeródromo, Mike Litoral informará 2 milhas fora. Gente, continue a aproximação, aguardar. Sua intenção é cruzar a vertical do aeródromo e prosseguir litoral sul? Afirmo, litoral sul. A intenção é sobrevoo da paralela próxima à Pico Azul. Fecha. Então, 4753, helicóptero aproximando do setor norte, não interferirá com a sua aproximação. Pouso autorizado no 0, 1 centena, 109. Valeu, tá passando. Usou o contrato na final. Se autorizado, última forma para cruzamento, vai direto para a estação Pirajá da presente, mais literal. Estação Pirajá, Flame comprou um uísque direto para Pirajá, confere. Afirmo, comprou o uísque, se mantendo com as visuais, Mike Litoral. Prosseguindo então, aguardando a transferência controle, Mike Litoral. Aguardando, Mike Litoral. 4981, desce para a nível de voo 050. 050, 050. Aqui o Vitor Alfa, chama agora o controle, frequência 1208, prosseguindo para Pirajá, mais de Vitor Alfa. Grato, 1208, mais de Vitor Alfa. Então, 4753, solo os 44, libere a pista direita, chama o solo, frequência 1219. Ok, na parte falou da nova, já está 4753. Isso, frequência da torre. Vai comprar o uísque para a sobrevoo na estação Pirajá através de Duna 53. Comprei o cliente, mantendo 510. Quem faz sua escuta, Mike Litoral. Tá batendo o Lima, depois da autocontrole. Prossiga. Chama em Recife, 128, decimal 8, agora em 2000, decimal 0. Tem 1288, 260, Lima, 810. D4981, não autorizado descida para 2000 pés, que na zona 019, autorizado final procedimento em linha, sobre a pistola 0, informe quando estabilizado. Seguir autorizado procedimento 10, informar estabilizado a aproximação de... Espera na 1070, lateral 970. 970, autorizado alinhar e decolar. Pistão 0, vento 1 e 10 graus. 110 graus com 1209. 9970. Alinha e decolar, lateral 9970. 150, aguardando para descer, eu gostaria de aqui, mano. Alvo 4981, fala de helicóptero na posição de 11 horas, 3 milhas mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. 20, 20 pés, 4981. Mike Vitoral, estou confirmando que está mantendo 500 pés. Isso, GL, Mike Vitoral, já na nossa sobrevoo. Gente, mantém 500 pés, que é legal na 019. 0, 19 na luz, Mike Vitoral, obrigado. Era 9970, decolou 50, sem controle 1208. 208, bom dia. 19. Salvador, 4981. Sul 4981, sítio do tráfego, vento 1, 10 graus, 1,19. Temos autorizado, pistola 0. Autorizado, 1,0, sul 4981. Interceptação do LF, o Vitamina aqui, ó. Saúde, muito bom dia, será 9970. Será 9970, contato no canal de colagem, que da via está também para nível 320. Será 9970, autorizar o PROD mesmo. Na PROD MOMO, será o 9970. 4981, solo 54, libera a direita, chame solo 1219. Direita, 219. Salvador, gostaria de aqui estabilizado no lock 10. Grande aqui, eu chamo pelo Salvador, frequência 198, decimal 95. 19895, ciente, eu gostaria de aqui, mano. Salvador, bom dia, Papa Romeu, gostaria de aqui, estabilizado no lock ILS 10. Papa Romeu, Victor Indy aqui, meu time entrou no 019, curto na aproximação, aguardando autorização e pouso. Curto no 019, continua na aproximação, aguardando autorização. Nova Grande 70, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685.2545, boa. Victor India, aqui autorizado pouso, pistola 0, vento 190 graus, 08 mais. Pouso autorizado 10, Victor India, aqui não. 8, Índia Quilos, o solo 00, direita no 21, decimal 9, chama o solo. Direita 1, 21, 9, 6, o Vitor Índia Quilos. Eu chamo o 3-1-2, eu chamo de identificação, e essa via com o médio ano para nível 050. próxima na ponta de fora da conexão do cruzamento. Autorizado o cruzamento e táxi até o pátio. Não me escuta, autorizado. Autorizado o cruzamento. Só o pátio, não se escuta, eu coloco aqui. O estacionamento é na Aerostar ou é no pátio 5 mesmo? Vai para a segunda Aerostar. Ok, gente. Reporte no Papá para ingresso, pistão no 7. Papá, Papá Sierra de Leite. Radar. Autorizado a linhagem decolar, pista no 7, vento 1,00 graus, 1,19. Papá Romeo, Mike, é aqui, viu? Compartilhado, pronto, cabeceira no 7, Rec Ninja. Parrou meu Mike Zulu, decolou Zulu 13, reporte passando o farol de Itapuã, Mike Zulu. Ah, eu vou dar passando o farol de Itapuã, Mike Zulu. Controle 208, até a volta, Mike Eco Zulu. 208, a volta, Zulu. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeo, Mike Eco Zulu. Papa Romeo, Mike Eco Zulu, mantenha a linha em visuais, ajuste no 09, vou direto Manati, reporta Lisandro SPR. Opa, 09, Manati direto, vai reportar Lisandro SPR, o Mike Eco Zulu. Na 13 no 12, forma próxima de 12 horas, 8 milhas, é um Romeo 44, 510, 97, 97, mais chão, repasse para o Bíblia. 310, contarão, estabilizado, 104. Tá certo, aqui no Índia decolou, Zulu 6, chama agora o controle, Salvador, frequência 1208, bom dia. 208, bom dia. Zulu, encerra aqui o Índia decolado, vou lá na direita. Alô, boa tarde, encerra aqui o Índia, com o papagaio de colagem. Zulu 6, Arbor 1, transição elétrica, nível 380. Arbor 1, transição elétrica, qual é o problema? É, que nem informa o tráfego do mais alto do mundo, sua posição agora de 3 horas e meia de milhas, mantendo no meu pé. Após passar 2 mil pés, autorizar direto elétrico. Ok, já está cruzando 2 mil pés, vai para o elétrico, você é aquilo ainda. Chamar 6312, chama 2, frequência 198, décima 95. 2312, chama 3, 1-2. Boa, chama 6312, avisou, e a décima da FCI da 10. E a 312, centro do tráfego, vento 1, 0 graus, 1 a 19. Pouso autorizado, pistão 0, chama 6312. Pesado pouso, chama 6312. Será que o Índio informe a 13 e a manter por quantas milhas? Ah, só 20 graus à direita aqui da flor de Elefa e mais 10 a 15 milhas. A cada parte será que o Índio seja do desvio até o direto Elefa. Para 2 mil pés, com 099, livre o X-Play da 304. 9, meu mic é sobre linha. Pronto, eu peço a reportar no CT, frequência livre. Então, 3304, chama a torre, frequência 198, última 95. Bora lá, 95, 3304. BR-324, manda no Pirajá, vai para sobrevoo através de Serra Independia, mais litoral. Tente mais litoral. Azul 279, mantém o ponto de espera da pista no zero. Mantém o ponto de espera 2796. Com 3304, avistado pouso autorizado no 01 e no 0 graus 109. Livre pouso no 0, 3304. Tanguasca com Serra, Torre Salvador. Para o Pátio 3, Golfo Serra. Está autorizado início de táxi, reporte na interseção, papá. Oscar Golfo Serra. Serra copiou? Serra de Luísa, chama Centro Recife, frequência 1228, alternando 3, 2, 4, visão com a Serra Independia, vai prosseguir para pouso, mais literal. Aqui é literal, com frequência livre. Tá, bom dia, Alfa. 304. O Serra autorizado o cruzamento da pista no 7, táxi via Quebec, Mike e na Lima, chame Sola 1219. Azul 2796, decolagem autorizada, pista no 0, 11, centena, 109. Autorizada, decolagem 2796. O Serra, Levou 17 táxi autorizado. Quebec Mike, na Lima, chama o solo 1219 para cruzar o pátio 1. Paulo, declaro. O senhor estava tentando algum contato com o solo ou com a torre anteriormente, que o senhor estava recebendo uma interferência nas posições? Estava tudo, eu estava com a afirmo, decolou os 30, chama o controle em frequência 1208, bom dia. 208, obrigado, bom trabalho. Totalmente. Controle Salvador, Montinho Azul, 2796. Abre o vai ver o capacete radar na decolagem, subvio saída continua alfa para o nível de 1170. Via saída continua alfa 1170, o azul 2796. para a linha decolar, confere. Autorizado, a linha de decolar 10, Ventura, lance centena 109, Capitão Whisky, que nos unir. 17, confirmando, pistão 7. Pistão 7, o Capitão Whisky nos unir. Autorizado, a linha e decolar.